sorry, my. Minhas preces foram ouvidas, mas devo confessar que sem você não tem graça. Quem vou mexer? Quem vou irritar? Com quem vou tirar onda se você não tá? O que cê tá fazendo no sol do meio-dia? Pra quem cê deu bom dia? Só quero saber. Pois admito, sou enrolada. Falo lá pra você entender bem e você nada. E o pior que responde ser. Então aperta a tecla SAP pra entender. Vem aqui ouvir, tu é meu crush. Ei, só quero dar, dar muito carinho. Vem aqui ouvir, tu é meu crush. Minhas preces foram ouvidas, mas devo confessar que sem você não tem graça. Quem vou mexer? Quem vou irritar? Com quem vou tirar onda se você não tá? O que cê tá fazendo no sol do meio-dia? Pra quem cê ter bom dia? Só quero saber. Pois admito, sou enrolada. Falo lá pra você entender bem e você nada. E o pior que responde ser. Então aperta a tecla SAP pra entender. Vem aqui ouvir, tu é meu crush. Só quero dar, dar muito carinho. Vem aqui.